Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este novo podcast. Para os que não me conhecem, eu já possuo um podcast de humor, aquele clássico bate-papo de bar. E inclusive tem até um codinome, assim, uso um apelido tal, diferente. Não pretendo, pelo menos nos primeiros episódios, dizer qual é este podcast, porque eu quero começar do zero e quero trabalhar com uma audiência diferente, quero conhecer um pessoal diferente e não quero ser previamente rotulado, talvez, por estar envolvido com humor, com comédia, até porque a proposta desse podcast é totalmente diferente. Mas deixa eu contar como é que funciona isso, como é que vai funcionar e o porquê de tudo isso. Nos anos 2000, eu recordo de ter lido um livro por indicação de um amigo e ter achado muito interessante, que era o melhor livro sobre nada, do ator, comediante, humorista Jerry Seinfeld. Né? Para quem não está ligando o nome à pessoa ou quem não sabe, foi um dos grandes seriados da televisão americana, que se chamava Seinfeld. Simplesmente isso. O cara é genial, o cara é demais. Escreveu esse livro, o melhor livro sobre nada, muito engraçado, muito divertido, que fala de situações cotidianas que às vezes são desnecessárias, às vezes são meio bobinhas e às vezes são simplesmente parte de uma programação do ser humano de repetir algumas coisas sem necessariamente fazer sentido. E achei muito interessante a ideia. E eu, trabalhando já com um podcast de humor, eu queria fazer alguma coisa que fosse um pouco mais reflexiva, uma coisa que fosse mais de conversar com pessoas, saber de histórias e, enfim, desabafar um pouco também no dia a dia. Já pensei em fazer em YouTube também, meio que sou um youtuber frustrado, porque eu peguei e lancei acho que uns 3 ou 4 vídeos, não me recordo agora, mas é muita produção. Tu precisa preparar a iluminação, uma câmera boa, um áudio bom, um cenário, tem que estar com a cara legal naquele dia e e me tomava muito tempo também, porque eu também o meu ramo profissional não me deixa ter muito tempo para estar em cima de edição de vídeo, entre outras coisas. E a mídia podcast, quando eu conheci, eu me apaixonei muito por essa mídia, então eu comecei a pesquisar, entrei em fóruns, participo de alguns grupos no Facebook e gostei muito da ideia. Um projeto de podcast de humor que eu já tinha, que eu nem sabia que era podcast, não sabia nem que existia essa palavra antes, na minha santa ignorância. Eu evoluí as gravações que a gente tinha e só postava num blog e tal. E aí, quando eu descobri a função de existir o feed, né, de poder assinar, depois que vieram também os smartphones com o advento dos aplicativos de agregadores de podcast também, facilitou muito, ajudou muito essa mídia a crescer mais ainda, né? Eu me apaixonei pela mídia podcast e tô aí, além desse meu podcast já em andamento, tô com esse novo agora, por onde falo com vocês agora, com o projeto, iniciando, e tenho mais 2 ou 3 projetos ainda de podcast também. Bom, enfim, como eu tava falando antes, inspirado no livro O Melhor Livro Sobre Nada, eu decidi que eu poderia fazer o melhor podcast sobre nada. Esse é o nome desse podcast. Obviamente você já sabe porque já clicou e já está ouvindo aqui. Mas a ideia é essa. Eu pretendo entrevistar algumas pessoas, saber de grandes histórias, histórias interessantes, coisas que nos façam rir, coisas que nos façam pensar, refletir na vida e tentar buscar respostas, às vezes, para coisas banais ou coisas complexas, que talvez a gente não vai chegar na resposta, mas o processo de pensar sobre isso também pode nos ajudar a evoluir e analisar melhor as situações. Enfim, não tem muito o que falar de início, pelo menos não nesse primeiro. Eu gostaria de focar mais nesse porquê das coisas, né? Nos próximos episódios aí, eu espero que vocês continuem voltando para cá, continue sendo bem-vindo ao meu podcast, a ouvir o podcast, a ouvir no streaming, fazer o download, se for viajar e ver que vai ficar sem internet, ou com uma internet que não seja muito boa, e quiser deixar seus comentários, né, trocar ideias, me mandar e-mail, me mandar mensagem pelo Instagram, Twitter, ainda vou ver tudo que eu vou fazer aqui, mas em breve eu divulgo também quais serão os meus perfis aí para o pessoal entrar em contato. Vamos trocar experiências, vamos trocar histórias, e de repente até convido também algum ouvinte a participar, a gente fazer uma gravação. A princípio é isso. Quero trazer histórias, quero trazer entrevistas, quero falar sozinho, porque todo mundo pensa sozinho, todo mundo fala sozinho. E quando a gente fala sozinho na rua, as pessoas acham que a gente é louco. E quando a gente vê alguém falando na rua, sozinho, a gente também diz, ah, parece louco falando sozinho. Mas, na real, todo mundo fala sozinho. É a mesma coisa do clássico falar mal de alguém. Todo mundo fala mal de alguém. A gente não pode se iludir que ninguém nunca falou mal da gente e nem que a gente nunca falou mal de alguém. Não necessariamente falar mal, de difamar, mas de, sei lá, reclamar de alguma coisa. Vamos pensar juntos, vamos conversar juntos, vamos ouvir juntos, vamos trocar ideias juntos. Agora só um detalhe. Você deve estar se perguntando, por que eu tenho que voltar aqui para ver o primeiro episódio? Eu já fiz muito ouvindo o piloto desse cara. O que ele tem de diferente para me fazer voltar a ouvir ele? Olha, a única coisa que eu posso fazer, eu não posso prometer nada, mas eu acho que pensar, refletir, ouvir novas histórias, talvez enxergar através de outros prismas o contexto que a gente vive no dia a dia. Eu não sou o cara mais sábio do mundo, eu não sou um Cortella, eu não sou um Leandro Karnal da vida, mas eu acho que eu posso ter coisas interessantes para agregar. É aquele clássico encontro de amigos onde a gente desabafa, conversa um pouco e tenta encontrar a solução ou alguma coisa que amenize, já que não dá para resolver de cara. Essa é a intenção desse podcast. Então, se você achar que é pertinente, que pode te agregar em alguma coisa, volte aqui e me ouça de novo. A gente vai conversando, vai debatendo, certo? Esse é o melhor podcast sobre nada. Meu nome é Felipe Machado e até o primeiro episódio. Até mais. Um abraço.